Bom, agradeço as palavras tão generosas do Fernando, a bondade. Ele exagerou nos elogios, mas eu agradeço a si mesmo. Ele me perguntou, né, se tinha algum livro. Eu tenho uma centena, mas o principal, esse aqui, de acordo com. Aliás, deixa eu contar, dizer por que esse livro, né? O professor Wilson Parós, na Faculdade de Teologia, só para você saber de que nível de gente estamos falando, né? Ele está agora escrevendo uma lição da Escola Sabatina que sairá daqui a alguns anos, sobre o livro de Atos. Então, não é qualquer um, né? Ele não é o autor do livro, mas vou explicar por que eu estou dizendo isso. Também tem uma nova série do Comentário Bíblico Adventista, esses que está sendo traduzido para o português. O antigo, né, que foi feito na década de 70. Mas a Associação Geral está promovendo uma nova série para substituir, porque, claro, né, já. Claro, serve, né, bonzinho. Mas, né, então, uma nova série para. E ele vai escrever um dos livros, né, quem vai comentar um dos livros da Bíblia é ele. E mais um outro comentário para a mesma Associação Geral, em um volume só. E ele também foi chamado para escrever um comentário aí sobre o Evangelho de João. E uma vez eu cheguei para ele e falei: professor, mas o senhor escreve muito pouco, não é normal um homem do teu nível, né? Fez o PhD na Endos, fez o pós-doutorado na Alemanha. Eu falei: não combina muito com o senhor, assim, o senhor não escreve, eu não vejo nada. Ele falou: bom, você está falando da Revista Adventista, essas coisas, né? Porque todo mês sai um artigo meu em algum lugar do mundo. Falei: não. Bom, e segundo ele, esse aqui é a. Eu falei tudo isso para chegar aqui, ó. Esse aqui é a melhor teologia do apóstolo Paulo já escrita, né? Até a atualidade, se você quiser entender Paulo, as coisas difíceis, os termos, claro, não trata de doutrina, é o texto, o termo, se quiser mergulhar no íntimo, no profundo, assim, o que temos de melhor até então produzido. O nome do autor é James Dunn, claro, escreve James, né? Dunn, Dunn, né? Mas é A Teologia do Apóstolo Paulo. A editora é Paulus. Claro, eu sempre ensaiava para comprar, mas não é a coisa mais barata, né? Aí ele mandou falar qual que eu quis, né, do desejo do meu coração, eu expressei. Então, né, não é querer abusar da bondade, né? Mas, então, muito obrigado por esse livro. Sem dúvida será muito útil para mim. E, sem dúvida, o autor bíblico que eu mais gosto é Paulo. Muito bem. E, claro, estou aqui para servi-los e pretendo o máximo que eu puder contribuir na imperfeição humana, claro, mas dentro dela, o que houver algo de útil, estou à disposição de vocês. Será um prazer olhar para trás um dia e pensar: foi útil, fiz algo de bom para aquela minha comunidade tão querida que me acolheu tão bem. Muito bem, dito essas palavras românticas, vamos ao tema de hoje. Então, eu pretendo ser talvez hoje mais prático e mais simples do que talvez eu tenha sido até então, e dizer o que eu entendo ser de melhor no que diz respeito à salvação. Lutero e Calvino, por exemplo, nunca tiveram dúvida alguma, uma vez em Cristo, que eles estavam salvos. Eles ensinavam isso. E faz parte até hoje. E parece que alguns escritores bíblicos também nunca duvidaram da sua salvação. Uma vez em Cristo, claro, plenamente ciente de que ele é pecador, de que ele é perfeito, mas não é aí, não se baseava aí a confiança da sua salvação. Entretanto, e às vezes eu me pergunto, né, por que razão essa certeza desapareceu? Né? Alguém fala, professor Parós, inclusive, conta que um dia ele estava no culto, tipo, ele se batizou no sábado, era um domingo à noite, e naquela época, então, não se lembra se ele estava. Não, acho que ele estava sentado em algum lugar da igreja. E o pregador começou o sermão com essa pergunta: quantos aqui têm a certeza da sua salvação? Levante a mão. Aí o pregador, né? E ele, claro, batizou no dia anterior, naturalmente, lavou lá tudo no tanque, né? Teve aquele impulso de levantar a mão. Mas no meio do caminho ele parou, falou, epa, porque ele percebeu que ninguém levantou a mão. Nem os anciãos sentados na plataforma. Então ele falou, bom, né, se o pessoal lá da cúpula não está levantando a mão, né, melhor não, né? Vamos dar essa bola fora aqui. E o pregador insistia, ninguém. Nem o pregador levantou a mão. Mas uma senhora, disse ele, no fundo da igreja, ela levantou, não uma, mas duas mãos, ficou em pé e chacoalhava assim, dois braços e dizia, glória a Deus, louvado seja Deus, estou salvo em Jesus, e a única na igreja. Eu pergunto, né, para você, irmão, você teria coragem de afirmar hoje, sem medo, assim, eu estou salvo, eu posso morrer aqui agora, tranquilo, né? Claro, vou ficar meio chateado por ter morrido, né? Mas, né, salvação, está tranquilo, está resolvido. Você teria, você sente, você experimenta isso. E, claro que, às vezes eu tenho a impressão que, na boa intenção, muita gente até nos rouba a oportunidade de chegar nessa alegria. Na boa intenção, querendo instruir até, querendo dar, nos rouba. Deixa eu começar do começo. Uns papéis sempre me atrapalhando, como sempre, né? A folha número um, qual é aquela ali? Muito bem. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia em Abacuque capítulo 3, verso 17 a 18. Enquanto você abre em Abacuque capítulo 3, verso 17 a 18, gostaria apenas de lembrá-lo uma frase de Paulo, onde ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, diz Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E note que, claro, Paulo não diz, por tudo dai graça, porque por tudo dá graça, quer dizer que você deveria agradecer a Deus por uma tragédia, por exemplo, é o mesmo que culpá-lo, né, por uma tragédia. Ah, o Edward, você veio hoje, né? Você falou que ia vir, veio mesmo. Que legal. Eu não botei fé, mas muito bem. O milagre acontece. Então veja, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, não por tudo. Ou seja, independente do que aconteça na tua vida, há sim, pelo menos um motivo na visão de Paulo, pelo qual você tem razões suficientes para dar graças a Deus, para se alegrar. Claro que talvez isso pode, na prática, lhe parecer um pouco difícil de aplicar, né? Uma mulher que perdeu o filho, por exemplo, um acidente, vai agradecer a Deus naquele momento pelo quê? É, quem ficou viúva, ou enfim, o indivíduo que acabou de ir à falência, vai dar a Deus aí. Qual é o motivo que ele tem para dar graças a Deus? Mas diz Paulo que em tudo nós deveríamos dar graças. E acredite, Paulo talvez e outros escritores bíblicos encontraram no meio da tragédia um motivo pelo qual ele podia sim louvar e agradecer a Deus. E é por aí que eu quero começar. Abacuque, você deve bem saber, eu vou ler até a versão que está ali, você deve, só para você saber, um profeta que, no seu momento, como outros profetas, viveram ali um pouco antes do cativeiro acontecer. O povo de Deus ia ser levado cativo, ser tirado da sua terra, muitos iam ser mortos, iam ser escravos em outro lugar. E, naturalmente, a prosperidade da época, né? Animais, plantação, isso era o dinheiro da época, né? O patrimônio da época, naturalmente ia acabar, viria a tragédia. No entanto, Abacuque, descrevendo a tragédia, ainda assim ele encontrou um motivo pelo qual ele podia louvar a Deus. Eu vou ler a tela aí, quando chegar no outro você passa, né? Só para lermos na mesma versão. Então diz, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, o próximo verso, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha, a única razão que ele tinha. Ou seja, não há por que se alegrar na posse de animais, eles não existem mais. Não há mais por que se alegrar na produção dos alimentos. Não existe alimento, não há gado no curral, não há mais nada. Tudo será levado para o cativeiro. Olhando essa cena, ele falou, mas ainda assim eu exulto, eu me alegro. Há algo que não seria levado, não seria roubado a sua salvação. E isso o cativeiro não iria levar, a tragédia não iria roubar. Ele poderia, né, alegrar, exultar de fato. A resposta mais importante, a questão mais fundamental, a salvação, essa já estava respondida para ele. Jó não é diferente, capítulo 19. Jó capítulo 19, você bem conhece quão trágica foi a vida, ou um momento, pelo menos, da vida de Jó. E Jó teve muitos momentos baixos, né? Momentos de depressão. Ele perguntava, Senhor, por que eu não morro? E debatia com seus amigos. E Jó, porém, em alguns momentos sentia, digamos que motivos, bem poucos motivos para engrandecer a Deus. Mas esse do capítulo 19, ele é muito específico do porquê ele engrandece a Deus. Capítulo 19, a partir do versículo 25, e Jó 19, a partir do 25 diz, vou ler na minha versão mesmo, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo, da minha pele e minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudades me desfalece o coração dentro de mim. Saudade é aquela coisa, né? Você sente a presença mesmo na ausência. E isso causa um sentimento que chamamos de saudade. Então, ou seja, Jó estava todo com o corpo desferido, mas ele sabe que um dia ele estaria com o corpo revestido. Sabe que homem algum pode ver a Deus, não em pecado, mas ele sabe que um dia ele verá a Deus com seus próprios olhos. E por esse momento ele anseia. Então, no meio da tragédia, a única coisa que lhe traz vida, lhe traz, digamos, êxtase, é esse momento aí, o dia em que ele vai ver a Deus. Ele não duvida desse dia, não questiona, não é uma possibilidade, é uma afirmação. Algo mais no Salmo capítulo 73, não vamos ler o capítulo 73, mas leremos só um detalhe. Aqui Asaf lamenta, por que que o ímpio se dá tão bem e o justo se dá tão mal? E depois de ele fazer alguns questionamentos, né? Os filhos deles parece que são mais gordos, né, do que os filhos de quem serve a Deus, e coisas assim. Os negócios deles prosperam, né, enquanto eu estou aqui nessa, né, enfim, mal ou mal sucedido, enquanto eles são muito bem sucedidos. Porém, a partir do verso 24, eu leio assim: tu me guias no teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E o verso 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, Deus o receberá na glória, Deus é a sua herança para sempre. Então, a vida ali está ruim, porque ele está comparando o ímpio com a dele, está terrível. Mas há algo que é para sempre, a herança dele, que é o próprio Deus. Deus há de recebê-lo na glória. É de que não há questionamentos. Um último exemplo dessa linha aqui é Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Você deve saber de cor, onde Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele diz, desde agora a coroa da justiça já me está aguardando. Deus vai dar a mim, não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, ele afirma, né? Ele está vivo, não morreu ainda, mas sabe que vai morrer, mas ele diz, já está garantida, já está guardada. É para mim e para todo mundo que ama a vinda de Cristo. Então, a grande questão é, por que, se essas pessoas puderam afirmar claramente a sua certeza, não, Deus é a minha herança, eu vou ver a Deus no meu rosto, a coroa já está garantida para mim, então, por que motivos nós temos dificuldades, né, de afirmá-lo, de viver ou de transmitir a certeza a respeito da nossa própria salvação. Então, eu entendo que há pelo menos três motivos bem breves dos quais eu quero falar. O primeiro, o mais comum, talvez, para quem pouco está familiarizado com os ensinos bíblicos, então, vindo do mais simples, o mais complexo, seria os erros passados, né? Naturalmente. Então, a pessoa no passado cometeu um erro muito grave, então ele entende que é aquela coisa, Deus pode não me perdoar. Alguém, uma mulher que eu conheci, que havia feito aborto, e nunca se perdoou por ter feito aborto. Então, esse era o motivo pelo qual ela não tinha a certeza da salvação. Erros passados. Geralmente, quem entendeu, quem está na igreja, isso não é geralmente a coisa que o perturba. Então, o que nos perturba, não é? Eu queria expor para você brevemente, antes de lhe responder, Atos capítulo 10, vou só passar, senão não farei longas leituras aqui. Atos capítulo 10, a gente tem a seguinte impressão: Cristo veio, ensinou, né, os discípulos, foi ao céu, e aí ele deixou os discípulos, assim, digamos, ficaram com a cabeça muito clara, né, da salvação, da vida eterna, do que é o Evangelho. Temos essa impressão. Pararam de ser judeus e viveram como cristãos. Temos essa impressão. Agora, na prática, o texto bíblico mesmo, você percebe outra realidade. A única diferença entre um discípulo e um apóstolo e um judeu é que o discípulo reconheceu que Cristo, de fato, era Messias, morreu para salvar a humanidade. É isso aí. Ele era 100% judeu como qualquer outro judeu. Como é que eu provo isso? De muitas formas, vou dar apenas um exemplo. Quando Pedro teve a visão, né, de vários animais, e Deus disse, e ele disse que Pedro não vou comer porque é impuro, Deus disse, pode comer, né, não considere impuro o que Deus purificou. Então, quando Pedro finalmente foi e entrou na casa de Cornélio, Atos 10, 28, Pedro diz, muitos anos depois da ascensão de Cristo, Atos 10, 28, ele diz: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse como um imundo. Aí, ok, Pedro entra na casa do Cornélio, que não é judeu, prega para ele, come ali, tem um momento muito interessante, porque ele vê que eles também, os não-judeus, receberam o Espírito Santo. Aí Pedro volta para Jerusalém. Chegando lá, capítulo 11, a partir do verso 1, diz, né? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Até aqui tranquilo, né? Algo legal. Eles ficaram sabendo que quem não era judeu, agora recebeu a palavra de Deus. Verso 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, isso é o judeu, o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Ou seja, que absurdo, na visão deles, Pedro cometeu. Ou, dito de outro modo, se você não é circuncidado, quem não era circuncidado, eventualmente alguém pode, talvez não, por ser um termo mais religioso, né? Então, a circuncisão, ao oitavo dia, né, se cortava lá uma pequena incisão, no membro viril masculino. Nossa operação de fimose moderna, mais ou menos assim. Então, quem não tinha, o judeu, era o nosso batismo, né? Quem não tinha isso, quer dizer que você não é judeu. Você é impuro, é imundo, é como um animal qualquer, na visão do judeu. Então, é isso. Pedro entrou na casa de um imundo, de um impuro qualquer. Mas, veja, não é que um judeu qualquer se indignasse por Pedro entrar na casa e comer com ele. Tudo bem, mas se você prestou atenção, o verso cita até mesmo os... Não é simplesmente os, não fala dos irmãos, mas dos apóstolos. São os apóstolos e os irmãos que quiseram ter uma satisfação de Pedro. Por que que você entrou lá e você comeu com eles? E só para você perceber que isso não era tão fácil, Atos capítulo 2, Gálatas capítulo 2, Paulo narra um incidente onde Pedro estava até se esforçando. Gálatas capítulo 2. Pedro estava comendo no lugar aonde quem estava lá não era judeu. Pedro estava fazendo ali uma obra de altruísmo tremenda, a partir do verso 11. Então eu vou ler aqui, Gálatas 2, a partir do verso 11. Quando, porém, Cefas veio de Antioquia, resisti-lhe face a face. Paulo está dizendo, eu falei com Pedro na cara dele, assim, na frente de todo mundo. É mais ou menos essa a ideia. Versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o que escreveu a epístola ao Tiago, comia com os gentios. Né? Ele estava ali junto com quem não era circuncidado, não era judeu. Quando, porém, chegaram esse pessoal da parte de Tiago, afastou-se, por fim, e veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Verso 14, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu. Por que obriga os gentios a viverem como se fossem judeus? Não sei se está pegando o fio da meada da história. Pedro, até não aparecer nenhum judeu conhecido lá de Jerusalém, numa cidade bem longe de Jerusalém, ele se portou como diferente de um judeu, né? Ele se uniu a alguém que não era judeu, ele sentou à mesa com quem não era judeu, ele comeu com quem não era judeu. Afinal, a salvação pela graça implica nisso. Em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo. Se é salvo pela graça, não há nenhum motivo de ter essa discriminação, né? De achar que eu religiosamente vou ser, né? Impuro, imundo, porque encostei quem não era judeu. Então, né, a doutrina, a compreensão da doutrina da salvação deveria varrer para sempre essa noção. Entretanto, Pedro faz exatamente o contrário. Quando chegou o pessoal da igreja, né, de Jerusalém, Pedro se afastou e tal, e saiu, e ficou de longe. Então, Paulo, né, grande sujeito, esse cidadão aqui, chegou e falou, ô, Pedro, peraí, né, pessoal, é igual hoje eu vim com um sapato trocado, né? A irmã ali chamou todo mundo, reuniu para ver meu sapatinho. Então, mas imagine Pedro, né? Nessa cena, né? O grande Paulo repreendendo o grande Pedro na frente de todo mundo. Porque para Paulo era um absurdo. Se há algo que Paulo é extremamente rude nos seus escritos, é quando alguém confunde a doutrina da salvação e ainda ensina isso. Você matava ele, né? Aliás, às vezes eu acho que se Paulo ouvisse alguns sermões que eu já ouvi, acho que ele jogaria o banco na cabeça do pregador. Né? Mas vamos lá. Então, você está entendendo até aqui, né? Eles não conseguiam deixar de viver como judeu, porque o judeu, salvação e o bom exercício de algumas coisas era fundamental, e os apóstolos não se desligaram disso facilmente. Quer dizer, tente entender. Alguém que foi católico por 40 anos, de repente, de um dia para o outro, ele não vai automaticamente se desvencilhar de todos os gostos do ritmo católico, né? Alguém que foi pentecostal e vai deixar de ser, vai para uma outra igreja que não é pentecostal, é difícil assim de uma hora para outra. Então entenda, quem tem o avô judeu, o pai judeu, ele é judeu, seus amigos são judeus, é difícil de repente ele se portar radicalmente como não judeu. Qual é o problema para Paulo? Isso feria a crença bíblica de Cristo a respeito da salvação. Se é pela graça, não tem motivo algum esses outros elementos para criar separação, para determinar. E veja, por isso você entende, ao escrever para os irmãos de Colosso, é claro que os irmãos praticavam as festas judaicas, como as luas novas, como os dias de festas, além do sábado, claro que praticavam. O problema é o que estavam fazendo com isso no que diz respeito à salvação. Então, Paulo diz, em se tratando da salvação, a base não é essa. E, portanto, ninguém vos julgue a salvação com base nisso. Vocês estão confundindo as coisas. Vou dar um exemplo, talvez, julgo eu, pode facilitar. Aqui mesmo em Gálatas, veja o que Paulo falou sobre especificamente a circuncisão. Ele também fala da lei do aspecto moral, da tábua de pedra, no capítulo 3. Mas no capítulo 5, note o que ele fala a respeito daquele que se circuncidar. Eu acho que esse é o exemplo mais claro que eu posso dar do conceito que estou tentando dizer, a base da salvação, quando ela é comprometida, quando a pessoa confunde. A Gálatas 5, versículo 2, ele diz assim: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ok? Então, deixou circuncidar, Cristo é inútil para vocês. Não adianta nada, então, você crer em Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Agora, vá ao livro de Atos, capítulo 16. É o mesmo Paulo, mesma circuncisão. Mas note que atitude diferente ele teve aqui. Atos, capítulo 16, a partir do verso 1, podemos ler? Do verso 1 diz assim, Atos 16, 1. Chegou também a Derbe, a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, nomes de cidades. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso, o que Paulo fez, diz a tua Bíblia aí, análise do telão, né? Circuncidou-o. Não sei se você consegue perceber a aparente contradição. Paulo falou assim para os gálatas: se você circuncidar, se deixar alguém circuncidar você, você está desligado de Cristo, não adianta nada Cristo para você. Agora, o mesmo Paulo, não é Timóteo que pediu, o Paulo é quem circuncidou Timóteo. Ele praticou aquilo que ele disse: se alguém deixar fazer, está desligado de Cristo. O que é que mudou? Quer dizer, por que que os gálatas queriam se circuncidar? Para garantir a salvação. Esse é o tema da epístola de Gálatas. Como a pessoa é salva. Não é por obras da lei, não é por nada, é pela graça. Pronto. Agora aqui, por que Paulo circuncidou? Porque todos sabiam que o pai dele era grego. Logo, ele não foi circuncidado ao nascer. Logo, quando ele pregasse para um judeu não ia aceitar. Claro, ia ter preconceito. Então, por motivo meramente missionário, ele fez o mesmo ato, a circuncisão. Mas o motivo não tem nada a ver com alcançar a salvação, que na explicação de Paulo, apenas pela graça. Então é isso, quando algo é posto como base da salvação, além da graça, quando a base da salvação é qualquer outra coisa, essa coisa, Paulo fala muito negativamente, seja a circuncisão, seja qualquer exigência da lei, seja o próprio sábado, o que for. Confundiu, colocou isso como método de salvação, está competindo com Cristo. A graça, ou seja, apenas relembrando, o que chamamos de graça? Coríntios 5, 21, né? Houve uma troca. Aquele que não, segundo Coríntios 5, 21, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, na cruz, Deus atribuiu, né, lançou o teu pecado sobre Cristo. Quando você crê, ele lança a justiça de Cristo sobre você. É o que acontece quando se pede perdão. Ele cobre você com a própria justiça de Cristo. Para ele, você é tão santo quanto Cristo. Então, é essa troca que chamamos de graça. Quem crê e se apropria disso é salvo. Através da fé, por meio, mas a base é a graça. A fé é o canal. Bom, é isso que salva. O que vem depois, né? O que nós chamamos de obediência aos mandamentos, Paulo não chama de obediência, ele chama de fruto do Espírito. Né? Você recebe o Espírito produz em você bondade, amor, fé, temperança, domínio próprio, então é fruto do Espírito. Então você foi salvo, recebe o Espírito, e o Espírito vai transformando você. Bom, quando as pessoas invertiam, alguma coisa eu tenho que fazer para alcançar aquele estado, para eu realmente estar salvo, aí Paulo entende que as pessoas estão pervertendo, ou no capítulo 1 de Gálatas, ele diz, pervertendo, ou literalmente depravando o próprio evangelho. Bom, onde eu quero chegar com isso? Veja, irmão, é muito mais fácil eu mudar o teu comportamento se eu ameaçar a tua salvação. Se eu quiser que a irmã pare de passar lá um não sei o que na cara, né? Eu quero que a irmã mostre todos os pés de galinha que ela tem, todas as rugas que ela tem. Vamos supor. Ah, não, nada de, né, natural. Se eu quiser esse comportamento, se eu disser para você que isso é uma questão de modéstia, de bom senso, que cai bem a mulher cristã, porque esse é o termo que Paulo usa, modéstia e bom senso, sequer chamou de pecado, mas se eu falar para você que é modesto e bom senso, pode ser que você não leve muito a sério, né? Você vai falar, não, eu não tenho bom senso mesmo, vamos lá. Não, não pode acontecer? Sejamos francos um com o outro, pode acontecer, né? Agora, se eu disser, você vai para o inferno se usar, é diferente. O efeito é totalmente outro. É? Quer dizer, qual é o problema? É que além de ser mentira, do ponto de vista bíblico, em lugar de esperança, de convicção, eu lhe inspiro um medo danado. O dia que você tampar um pé de galinha, você vai fazer com dor na consciência. Você vai fazer sentindo o calor das labaredas do inferno, porque você se convenceu que aquilo causa, define, determina o teu próprio destino. Entende? Eu cheguei numa igreja uma vez lá na minha cidade, no Botucatu, e, assim, por um bom tempo eu fui vegetariano. Péssimas lembranças, mas eu fui. Então, o fato é que... E tinha um irmão, em especial, que ele vivia falando, ah, você é muito magrinho, cara, come um pouco, pelo menos, só para você ganhar uns 10 quilos, depois você volta. E eu lá, falei, não, eu tô, acho que tô legal, assim, bom. Então, passou-se o tempo, fui fazer teologia, eu cheguei lá um dia só para visitar minha mãe, minha família, aí aquele mesmo irmão, ele falou, rapaz, me encontrou na rua. Rapaz, me tornei vegetariano, eu e minha família toda vegetariana, rapaz, essa semana fizemos voto. Eu até falei, nossa, você, de todos eu esperava isso, mas de você? Mas, não. Aí, mas daqui a pouco eu encontrei mais uns 3 ou 4 dizendo mais ou menos a mesma coisa. Mas lá tem um irmão, o irmão Geraldo, de vez em quando ele até me liga ainda. Então, eu falei, e ele é mais ou menos instruído, é aquele leigo, mas não é leigo, né? Se abusar, tem uns irmãos pastor que você compara com alguns anciãos, tem uns anciãos que está bem acima de alguns irmãos. Então, ele é desse, está muito bem instruído. E eu falei, rapaz, o que aconteceu aqui, cara? Eu estou vendo um movimento de santidade aí pelo ar. Ele falou, não. E veio uma irmã, eu não me lembro o nome, e se eu lembrasse, eu não iria falar, claro, mas eu realmente não me lembro, então não tem perigo falar. E a irmã é dessas que ou você para aí com o franguinho, ou você vai, você já está no inferno. Entendeu? Dito em popular é isso. Claro que a pessoa fala com aquele, né, com aquela bondade, ele está interessado na salvação, né? Jesus está falando, Deus mandou dizer. Tem todo aquele discurso, mas no final das contas é isso. Comeu fogo. Eu falei, sério? Foi, é sério. Falou do, quando fecha a porta da graça e tal. É porque essa é mais ou menos o esquema, né? Você até dá uma aliviada para a pessoa, mas você avisa assim, ó, fechou a porta da graça, né? Na hora que fechou a porta da graça, você está ali, né, mordendo, fechou? Entendeu? Isso é o raciocínio. Ele falou, e ela fez aí, uma semana apavorou todo mundo, por isso você está vendo aí, né? Essa comoção. Ele era ancião, o primeiro ancião da época. Eu falei, rapaz, mas claro, a gente já muito tempo de conhecimento um com o outro, né? Eu falei, você não me deixa pregar sábado? Né? Assim, eu não sou de pedir, porque não é ético. Foi nesse caso, né? Claro, ele me deixou, e eu preguei precisamente sobre a certeza da salvação, com outra abordagem, mais ou menos algo que eu estou fazendo aqui. E ao sair, uma moça de uns 18 anos, mais ou menos, ela me abraçou e falou, nossa, que bom que a salvação é assim. Como se fosse um alívio, né? Se é um peso nas costas. Então, eu sei que não é bíblico, mas eu sei também que funciona. Não é? Quando você fala para a pessoa está teimando, né, cara? Fala, irmão, para, não para. Para, irmão, não para. Claro que eu sei que você esquentar o fogo para ele, né? Ele vai, você mexeu no que é de mais essencial, onde ele vai passar a eternidade. Qual é o problema disso? Veja que eu não estou desvalorizando a prática da saúde, a prática da modéstia, a prática, eu não estou valorizando. Eu estou dizendo que a base da salvação não tem nada a ver com isso. E quando você ouvir alguém ameaçando a salvação por causa dessas picuinhas todas, então ore por ele, né? Como eu preguei no passado, ore por ele, porque ele mesmo não está compreendendo o que ele está falando. Ou seja, vamos pensar na seguinte frase. Para recebermos o Espírito, precisamos mudar de vida. Né? Uma frase, acho que não, ninguém estranha. Qual é o problema dessa frase? irmão, se eu posso mudar de vida para estar legalzinho, para o Espírito falar, não, agora eu gostei, agora eu vou morar aí. Eu nem preciso dele. Exatamente o contrário. Quanto mais sujo tiver minha casa, mais eu tenho que buscar o Espírito, porque eu não consigo mudar. No máximo, eu faço uma maquiagem espiritual. Eu dou um soco na mesa, eu nunca mais vou fazer isso que desejo, mas não vou fazer. Mas eu quero, mas eu não vou fazer. Fica isso. Isso não é reforma, gente, não é? Não é aí. Vem de dentro. O Espírito, diz Paulo, produz em nós fruto. Fruto é algo, sabe, conforme você vai aprofundando o teu relacionamento com Deus, você vai, Ele mesmo, vai convencendo, persuadindo você a uma vida melhor, mais santa, mais pura. Ele vai criando sensibilidades que antes você não tinha. Então, por que que nós não temos certeza da salvação? Porque, além de não compreendê-la bem, existe essa inversão. Você coloca o resultado no lugar da base. Vida transformada é resultado da obra do Espírito Santo. Você pega, né, já é o que já é para quem já se salvou. Você inverte. Não, para mim salvar, eu tenho que transformar a vida. Está feita a desgraça. Porque sempre você ou vai ter muito orgulho, estou legal, acho que agora eu estou bem, ou vai ter muito medo. Será que eu já estou bom o suficiente? Vai ser sempre isso, ou um ou outro. Então, quando você acordar emocionalmente bem, você vai achar que está salvo. Porque, sei lá, você vai olhar com bons olhos, você mesmo, não, acho que eu estou legal. O dia que você estiver de mau humor, você vai pensar, não estou bom, coisa nenhuma. Você vai se sentir perdido. Então, assim, um dia você está salvo, outro dia você está perdido. Não tem aquela certeza que os escritores bíblicos têm, pode acabar com tudo, pode vir a tragédia, mas eu sei que em Cristo, em Deus, né, a minha salvação está segura, Ele era minha herança para sempre. A coroa já está garantida aqui agora. E veja que Paulo diz, ele, ao discernir Cristo, ele falou, eu sou, Cristo veio salvar o maior pecador que sou eu, né? Dos pecadores eu sou o maior. Mesmo dizendo eu sou o maior pecador, ele diz, a coroa já está garantida. Porque você não é salvo por outra coisa que não a graça? Então, em primeiro lugar, você confundir a base com o resultado, e veja que eu não estou desvalorizando aquilo, o resultado. Não estou dizendo que você não deve ter bom senso, que não deve ter modéstia, nada disso. Só estou dizendo que não, a base da salvação não está aí. Quando você confundir, naturalmente você vai ter medo da sua salvação. Mas há, a meu ver, algo ainda além. É uma segunda causa, que é, e eu vou terminar com ela, que é uma visão superficial do que significa pecado. Okay? Quando você tiver uma visão superficial do que significa pecado, também você pode ter esse resultado. Você pode até achar. Recentemente, eu ouvi de um cidadão que lá, um irmão pastor, veja, dizendo por lá que fazia 3 meses que não pecava. Nossa, não fiquei um dia, 3 meses. Veja, que do ponto de vista bíblico, eu queria fazer uma distinção fundamental. A distinção, depois, quem sabe, na sua leitura bíblica, você vai encontrar algo assim. Vamos comigo a Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. E, de antemão, eu lhe diria o seguinte. Bom, no Antigo Testamento tem 12 palavras diferentes para dizer o que significa, o que é pecado. 12 palavras diferentes. Aliás, antes do Salmo 51, deixa eu inverter a ordem. Vamos ler o 19, Salmo capítulo 19. Nós já vamos ler o 51. Salmo capítulo 19, versículo 12. 19, 12. Na minha versão diz, quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. O que ele está pedindo perdão pelo quê? Ele discerniu o suficiente que há pecados que ele sequer é capaz de discernir. É oculta da sua própria consciência. Não é que ele não pecou, é que ele não é tão sensível a ponto de perceber todo o pecado que ele cometeu. Mas ele sabe que ele é tão pecador, e por isso ele pede, né? Absolve até das que me são ocultas. Eu sei que tem coisa atrás aí que... Então, Então, em primeiro lugar, há pecados que nem você ainda sabe que é pecado. Talvez um dia, após você, quanto mais perto você estiver de Deus, talvez você vá discerni-las, mas você não discerne ainda. Questão de intimidade e profundidade. Alguns discerniram o pecado em si somente quando viu Deus. Foi o caso de Jó, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Ele entendeu. Ele vai dizendo no livro que ele é justo, que ele é justo. Mas quando vê Deus, fala, não, eu não sou justo. Eu me arrependo, eu me abomino. Então, há pecados que você só discerne quando você está muito próximo de Deus. Então, agora vamos ao Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Que diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Iniquidade é uma palavra, pecado é outra no texto. Mas a gente meio que traduz, não tem muitas palavras no português para fazer justiça. Mas a palavra pecado aqui, há um termo hebraico que nós o pronunciamos como avon. Não tem nada a ver com o produto que você come. Avon é a palavra. É um tipo de pecado que é para dizer, é o que ele, eu nasci em avon, está dizendo Davi. O que quer dizer isso? É a distorção moral com a qual todo ser humano nasce. Quando ele nasceu, ele não praticou ato nenhum. Né? Não deu tempo de matar, de roubar, de furtar, nada disso. Não teve inveja, não teve nada. Mas ele dizia, eu já nasci com avon, já nasci distorcido espiritualmente. Então, pecado, em primeiro lugar aqui, é o que ele é, não o que ele vai fazer. O que ele vai fazer é a consequência do que ele é. E, nessa mesma linha, vamos ao Novo Testamento, Mateus capítulo 15, Jesus usa o termo coração para falar dessa condição interna do ser humano. Mateus capítulo 15. Aqui, deixa eu só achar aqui o verso. A partir do versículo 18, diz assim, 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Por quê? Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então note, do coração procede isso tudo. O que Jesus está querendo dizer? Veja, faça uma diferença entre pecado no singular e pecados no plural. Pecado no singular é teu próprio coração. Ou é como diz Davi, eu nasci em avô, nasci distorcido moralmente. É a condição. Ou como diz Paulo, o pecado habita em mim, mora em mim, está em mim, eu não consigo me livrar. E pecados no plural, é o que brota disso, é o fruto do pecado, o fruto da sua própria natureza. Que é isso aqui que Jesus falou, do coração é que vem, os homicídios, os adultérios. Então isso já é o fruto, a raiz é o próprio coração. A qualidade do teu coração pode odiar, teu coração pode ter inveja, teu coração pode ser adúltero, está tudo aí dentro. Agora, se você vai praticar ou não, isso já é uma segunda etapa, né? Pelo poder do Espírito, nós não ficamos escravos do próprio coração e contrariamos a própria natureza. Mas somos pecadores porque continuamos com a tendência. É um outro poder que nos leva a agir diferente do que nós somos, mas nós ainda somos. Então veja, pecado na Bíblia é algo muito profundo, é você mesmo. O que aconteceu em algum momento? Houve pessoas que transformaram pecados no plural, e parou aí. Se eu parar de cometer um ato, pensou alguém, logo deixei de ser pecador, porque pecado são atos. Se eu não cometo ato, onde é que está o pecado? Não, não está. Por isso as pessoas chegam à conclusão, não peco faz 3 meses. Veja, nos últimos 3 meses, você matou alguém, irmão? Você roubou alguém? Você é adulterou? Quer dizer, por essa lógica, quanto tempo faz que a gente não peca? Agora, se pecado for até coisas ocultas e mais, nós sabemos, né, que a inveja, né, por exemplo, todos, né, a inveja é pecado. Nós compreendemos bem, a Bíblia diz isso várias vezes, só para ilustrar o coração humano. Veja, o que é inveja? Né? A tristeza pela felicidade alheia. diferente da cobiça. A cobiça é querer o que o outro tem. Inveja, eu fico triste porque o outro tem, porque o outro está sendo feliz tendo. Essa tristeza que eu sinto, é isso aí é inveja. Você está infeliz pela felicidade do outro. Então, pense no seguinte exemplo, né? Julieta compra um vestido de R$4.000 para ir à igreja ao sábado. E vai, fica legal, sente muito bem. É, porque, afinal... Mas você sabe que mulher não repete roupa, né? Mulher... Homem repete, né? A calça a semana inteira. Mulher não, mulher não repete. Bom, chegando no sábado seguinte, ela não vai usar o vestido de R$4.000. O que ela vai fazer? Digamos que uma amiga, né? A Jurema lhe peça emprestado um vestido. Como ela ama muito a amiga, eu falo, já sei, vou dar o meu, emprestar o meu de R$4.000 para você ir, porque afinal eu já usei também, não quero, né? Bom, só que quando Jurema chega na igreja com o vestido de Antônia, né? Há uma comoção, né? Todo mundo nota, todo mundo fala, todo mundo elogia. Quer dizer, Antônia entrou e saiu, ninguém falou nada, só ela se sentiu bem. Mas na amiga ficou muito melhor, né? Aplausos para Jurema, né? E, né? Então, o que você acha que passa no coração da Antônia nesse momento? Ah, que bom que ficou melhor nela do que em mim, né? Que ótimo, né? Vendo como tem uma arma aqui para expressar minha gratidão, minha felicidade. Veja, é tão comum isso que a gente nem considera pecado. Não, é normal, é uma tristezinha ali, né? Aos olhos do santo Deus, é pecado. Entende? Se salvação depender de você parar de pecar no sentido bíblico, você já está no inferno garantido. Porque pecado é isso aí. A ocultos, o teu próprio sentimento de ódio de João é assassinato. Quer dizer, em que momento? Nunca você teve ódio? Nesse momento você foi assassino de Deus. Então veja, pecado do ponto de vista bíblico, você não deixa de pecar, o que você deixa é de ser escravo do pecado. É? Mesmo pecador, você ainda serve a Cristo, você caminha para Cristo. Por isso Paulo diz, né? Contemplando a Cristo, pelo Espírito nós vamos sendo transformados de glória em glória até. E ele diz, a obra que ele começou em nós, ele vai terminar até o dia da sua vinda. Então santificação é o que acontece para quem se salvou. Então, algo em mim se compara. Paulo deve revirar no túmulo quando ele ouve alguém ensinando os irmãos que para alcançar ao céu, ele tem que, né, para ser salvo, ele tem que santificar bastante, né? No mínimo 83%, porque parou no 7, você está perdido. Quer dizer, quantos discursos não vão nessa direção? E veja, claro, a gente não tem que jogar pedra em ninguém, sem dúvida faltou compreensão a esse alguém. Mas, para você que está aqui, quando você ouvir, pelo menos saiba que se você for por esse caminho, você nunca mais vai ter certeza da sua salvação, mas creio que com o que eu disse aqui, você saberá distinguir para si mesmo, né, as coisas. Não precisa levantar, epa, você confundiu a santificação, não precisa fazer isso. Para você, eu estou falando para o teu benefício pessoal, para você, em tua casa, no teu relacionamento com Cristo, quando você errar, não se desespere. Cristo sabe disso, Cristo tem toda a solução para o teu erro. O problema é se você romper com Cristo. Mas enquanto você estiver apegado a Cristo, acredito, teu pecado não é problema para Deus. A rebelião, sim, mas o teu pecado, não. Claro que na verdade, há mais coisas a dizer, mas eu vou parar, porque eu ia mostrar para vocês, porque aparentemente Tiago parece contrariar Paulo, né? Paulo diz, justificado sem obras, e Tiago diz, justificado pela fé e pelas obras, mas ele está falando de outra coisa. Resumindo, aquilo que Paulo chama de fruto, Tiago chamou de obra. E quando Paulo fala justificação, ele está pensando no homem diante de Deus, Tiago está falando justificação do homem perante o homem. Tipo, se eu digo que te amo e lhe dou um soco, então eu estou contrariando a minha afirmação. Para eu justificar a minha afirmação, eu tenho que lhe tratar da maneira como eu falo. Só que ele usou um termo, o mesmo termo, justificação. E o que acontece normalmente? As pessoas explicam a doutrina da salvação e Paulo usa justificação para falar, né? Justificado sem obras. Então você está salvo sem a prática de obras. A obra é o resultado da justificação. Só que Tiago diz justificado pela fé e pelas obras. Se você entender do mesmo jeito, o que você vai dizer? Não, então eu sou salvo pelas duas. É a famosa frase. Como somos salvos? Pela graça e pela obediência aos mandamentos. Quer dizer, você deu ao mandamento a mesma função da graça. Não é? Como é o seu salvo? Pela graça e pelas obras. Você está tratando as obras como se fosse a própria graça. Entende? Você está dando a mesma função. Aí não é a função da obra. Só que como o Tiago usou o mesmo termo de Paulo, é muito fácil se confundir se você não estiver atento a esse detalhe. Claro que se eu fosse explicar isso, eu iria até as 9h10. Eu acho que ninguém vai querer saber isso agora, né? Um outro momento nós saberemos disso. Mas é claro, para exaltar um pouco o Tiago também, claro que você deve viver em conformidade com o que você acredita. Claro que a fé é vazia se ela não é coerente. Imagine que Fernando diga que vá me dar uma passagem de avião para eu viajar para 5 países do mundo que eu mesmo escolher. Não estou dando indireto sugerindo, mas vai, do livro funcionou, né, cara? Alemanha, Israel, quero ir. Enfim, aí. Mas ele diga o seguinte: você tem que estar 4 horas no aeroporto, né? 4 da manhã. E para mim levantar de madrugada é terrível hoje, né? Você já sabe o que eu fiz por ter levantado tão cedo. Então, você tem que estar às 4 da manhã com toda a tua bagagem, mas 4 da manhã em ponto. É lá que vou pagar na hora. Não vou comprar antecipado, vou pagar na hora. Mas eu também tenho uma viagem para fazer, né? Às 4h05 eu estou saindo. Então você tem que estar 4 horas com toda a sua bagagem. Prepare-se para passar 6 meses viajando. Claro que eu, a princípio, eu posso achar que é pegadinha, né? Chegar lá vai ter. Bom, se eu realmente acreditei no que ele me disse, aonde você acha que eu vou estar às 4 da manhã? Claro. Agora, se eu digo, cara, obrigado do coração, né, gente? Foi Deus que mandou, porque, né? E 4 horas eu estou dormindo, eu penso bem, né? Levanto 3h30, falei, rapaz, não vou chegar lá, não vai ter nada. Quer dizer, eu não criei, eu até gostei, eu não criei. Então, a essência do livro de Tiago é esse. Se você diz que, e ele fala, né, pessoas que fazem discriminação entre rico e pobre, pessoas que vêm pedindo o essencial, e o irmão diz, não, vai, que Deus te abençoe. Quer dizer, isso não, você está faltando com a parte prática da religião, né? Com a parte, o amor se expressa em atos. Só que por Tiago não ter usado termos tão bem precisos como Paulo, Tiago chama de justificação nesse ato. Diante do outro, você mostra que você acredita, que você ama, porque você pratica o amor. Ele está falando do amor, não da doutrina da salvação. E é normal as pessoas, então, confundirem Tiago e Paulo com base nisso. Um homem comprou, digamos lá, gastou R$300 em um supermercado, pagou à vista, então ele sai, deixa tudo ali e vai embora sem levar nada. Não seria muito estranho? Alguém de vocês já fez isso alguma vez? Fazer uma compra alta, pagar e propositalmente não levar nada? Sair de mãos vazias? Muito pouco provável. Em sã consciência nós não faríamos. Irmão, na cruz, Deus pagou o que havia de mais caro para ele, a sua própria vida. Ele não mandou alguém ir morrer, é ele que foi morrer em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É a vida de Deus que foi derramada lá. É isso que ele pagou. E é uma ofensa enorme, claro, você querer comprar a salvação com as suas picuinhas, coisinha. Mas se Deus pagou esse preço por você, é claro que você, que ele não vai lhe deixar assim. Não vai pagar, mas você pisou na bola ali um dia. Então, não é assim que funciona com Deus. O amor de Deus, às vezes é difícil a gente entender, porque a gente é quase sempre incapaz de amar. Imagine como Deus. Então, João diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Se tem medo no teu coração sobre a salvação, está faltando você experimentar em maior profundidade as doses do amor de Deus. Está aí. Porque quanto mais você discerne, Lutero dizia, quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Então, eu, Rodrigo, não vou me salvar porque do estudo bíblico, porque todo dia estudo cédula, não é nada disso. Isso é para o meu benefício espiritual. A base da minha salvação está na cruz. se eu morrer hoje aqui agora, dizia Sartre, a morte é a nadificação de todos os nossos projetos. Então, como eu tenho projetos, eu não quero morrer. Mas se eu morrer, é só os projetos que eu não vou realizar. Porque eu sei que em Cristo, a coroa da justiça já está garantida para mim. E enquanto você estiver em Cristo, né, ligado a Cristo, servindo a Cristo, às vezes com muitas lutas, às vezes com menos, mas em Cristo, a tua salvação está garantida. Se você não usufrui, não alegra-se, é porque você é quem não está usufruindo da compra. Ele já comprou, pagou, é para você levar. Você que não está usufruindo. Mas em Cristo não há por que duvidar. Então, seus defeitos estão te incomodando, você percebeu que você está falhando com Deus? Então é isso. Então vá a Deus, peça para Deus lhe dar o poder. Mas não se desespere pela tua salvação. Você não se perde por ter defeito, por ter caído em pecado. Se confessar, ele é fiel e justo para perdoar. Não tem como você estar perdoado e perdido ao mesmo tempo, irmão. Não tem nem lógica. Eu perdoei, mas você não está salvo ainda não. Não tem lógica. E quando nós vivermos a alegria da salvação, acredite, nosso testemunho vai ser muito mais poderoso aí fora. Você pregar para alguém sobre a salvação tendo dúvida da sua é triste. Quer dizer, que vantagem tem ele? Ele está perdido, você também acha que está perdido. Mas pregar tendo convicção, vem para cá, né? Porque aqui você já pode regozijar, celebrar a tua salvação aqui agora. Isso tem poder, quando você fala aí fora, confiante, convicto da tua própria salvação. Era o que eu queria te recomendar, era isso que eu queria que você usufruísse. Toda vez que você se aproximar de Deus, comungar com Deus, orar a Deus, se abrir a palavra de Deus, essa certeza vai se fortalecer no seu coração. Toma essa experiência para você, vale a pena, faz a diferença na tua vida toda. Deus te abençoe. Anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei a meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz. dessa história, desse amor sem par. Eu não me cansarei de perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas em teus pés, Senhor? São feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Por te amar até.